É o grelo? O grelo também é visão, vida. Se ligue, se ligue. Fé em Deus que ele é justo, irmão. Nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, irmão. Lembra da gente no culto dessa noite, firmão, segue em quente. Eu admiro os crentes, tá? Licença aqui, mó função, mó tabela, pô. Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai inseguro, que nem um vira-lata sem pé no futuro. Vem alguém lá, quem será? Quem será, meu bom? Dá meu brinquedo de furar moletom, porque os picos que me vê construta na balada tenta ver, quer saber mais de mim, não vê nada, porque a confiança é uma mulher ingrata que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O pico deu uma goela, ó, que bandidão. Foi em casa na missão, me trombar na Coab. Camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é a maldade. Comigo inimigo não me quer. Tocou a campainha, plim, pra tramar meu fim. Dois malucos armados, sim, um isqueiro, estopim. Eu pronto pra chamar minha puta pra falar que eu comi a mina dele, ah, se ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi, deu meu pai. A espírito do mal, cão de buceta e saia. Talarique eu nunca fui, é o seguinte, ando certo pelo certo, como 10 e 10 é 20. Já pensou, doido, e se eu tô com meu filho no sofá, de vacilo e desamado, era aquilo sem culpa e sem chance. Tenta abrir a boca, ia nessa sem saber, cê vê vida louca, ai que vida louca. Aqui no show do Grelo, visita é sagrada, safado não atravessa não, hein? Mas na rua né não, até Jack, vê quem passa o pano, impostor, flat black. Passa por malandro, a inveja existe, e a cada 10, 5 é na maldade. A mãe do pecado capital é a vaidade. Mas pra resolver, se envolver, vai meu nome, eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem, malandrão eu não. Ninguém é bobo, se quer guerra terá, se quer paz quero o dobro. Mas verme é verme, é o que é, rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marca até três, na quarta cheque mate que nem no xadrez. Eu sou guerreiro do rap, sempre em alta voltagem, um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima, justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos look e dos românticos. Vou por um sorriso de criança onde eu for, pros parceiros eu tenho oferecer minha presença, talvez até confusa, mas leal e intensa. Meu melhor mavingue, sábado na marginal, o que será, será, é nós. Vamos até o final, liga eu, liga nós, onde preciso pôr, no paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu e os irmãos, é o ponto que eu peço, favela, fundão, imortal nos meus versos. Vida louca, ô oh, vida louca, o grelo é vida louca. Um abraço aí, Lava Jato do Braia. É o Grelo.